Panorama Agrícola para 2 de maio de 2014, sexta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Sexta-feira de Lua Nova, 2 de maio de 2014. Um abraço para você. Estamos abrindo o Panorama Agrícola. Na mesa de som está o Eduardo Maier. O ditado de hoje é: amar é aprender a servir. Confira no programa de hoje uma dica para produzir hortaliças. Por que investir na produção de canola? E no boletim do SC Rural, Gravatal, agroindústria familiar na região sul. Dica do dia. A maneira mais simples de produzir hortaliças é em canteiros no chão. É o caso das hortaliças de folhas, como o alface e a chicória. E também da cenoura, da beterraba e dos chamados cheiros verdes, como o coentro, a cebolinha e a salsa. Outras hortaliças podem ser plantadas em leirões ou camalhões, que são canteiros estreitos com uma ou duas filas de plantas. É o caso do tomate, do pimentão, das pimentas, da cebola e da batata doce. A berinjela, o tomate, o pimentão e as pimentas podem ser plantados em volta da casa, em covas, perto de paredes ensolaradas, por exemplo. É hora das notícias. O INCRA e o Banco do Brasil firmaram um acordo de cooperação técnica para atender famílias assentadas interessadas em liquidar ou renegociar operações de crédito rural nos grupos A e AC do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, que foram contratados até 31 de dezembro de 2010. A estimativa é de que mais de 76 mil famílias assentadas possam ser beneficiadas com acordo em 955 municípios brasileiros. O valor total da dívida chega a 2,4 bilhões em 233 mil operações de crédito, o que representa um valor médio atualizado por família de R$ 10.300. Os assentados que têm interesse em quitar ou renegociar suas dívidas devem procurar o INCRA até 30 de junho deste ano para manifestar o seu interesse. Quem liquidar a dívida vai receber um rebate de 80% em seu valor total, com prazo de liquidação até 31 de dezembro deste ano. Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. Contato com o município de Gravatal, com extensionista rural, engenheiro agrônomo Irã Henrique Rodrigues, que fala aqui no Panorama Agrícola sobre projeto estruturante do SC Rural envolvendo agroindústrias da região. Esse projeto já foi aprovado, Irã? Sim, o projeto estruturante já foi aprovado e agora nós estamos na fase de execução, elaboração, né, de projetos, terminando os projetos e, aliás, os licenciamentos, né, ambiental, vigilância sanitária, aprovando para começar a construir. Quantas agroindústrias vão ser construídas? Aqui no município de Gravatal, 3 agroindústrias. Mas como o projeto estruturante foi para a cooperativa Cooperica, né? Envolve 5 municípios: São Bonifácio, São Martinho, Armazém, Gravatal e Tubarão. Então são mais agroindústrias nos outros municípios, né? Tubarão uma agroindústria, Gravatal 3, Armazém 2, e 3 em Armazém, e São Bonifácio. São 8 agroindústrias. Correto. A Cooperica, a sede fica onde, Irã? A sede é no município de Armazém. Irã, e especificamente aí em Gravatal, quantas famílias estão envolvidas nessas 3 agroindústrias? Essas 3 agroindústrias, tem uma que envolve 3 famílias, né? 3 produtoras e panificação. As demais são individuais, são produtores, né, familiares. Vai trabalhar praticamente a família, algum familiar, mas são agroindústrias, né, individuais. Além da panificação, que outra cultura ou que outra área está sendo beneficiada? Uma delas aqui que tem está em início de construção, né? Uma agroindústria de processamento mínimo de hortaliças, olerícolas em geral, e a outra é de polpa de frutas, e processamento mínimo também em polpa de fruta, morango orgânico e maracujá, suco de frutas, né, também. Correto. Ira, o recurso do SC Rural já chegou, então, a Gravatal? Nós estamos começando a aplicar esse recurso. Claro que os produtores estão, como a gente está iniciando, né, o produtor constrói, faz a contrapartida para no futuro aí, próximo, receber o auxílio, né, do SC Rural. Que análise, Irã, você faz desse investimento do SC Rural aí para a Gravatal em termos de manutenção da família rural, do crescimento e desenvolvimento do município e da região? Com esse projeto a gente vislumbra aí algo bem interessante que está ocorrendo, que é a volta do produtor, da família do produtor, né, que a maioria dos agricultores, né, tem sua família. O pessoal sai para trabalhar na cidade e com essas agroindústrias, né, vão gerar postos de trabalho e retornando, né, o trabalho familiar, trabalho em grupo, e com bastante, a gente vê isso aí com, tem bastante, uma perspectiva muito boa aí para a agricultura familiar. Correto, conversamos aqui no Panorama Agrícola com o engenheiro agrônomo Irã Henrique Rodrigues, extensionista da IPAGRE em Gravatal. O assunto, projeto estruturante do SC Rural, que envolve a Cooper Rica, com sede em Armazém, e que vai beneficiar agroindústrias da região, três delas em Gravatal e as demais em São Bonifácio, Tubarão, Armazém e... São Martinho, nós temos associado, né, da cooperativa Cooper Rica, mas eles estão na parte de comercialização, não tem agroindústria. Então, para iniciar, né, com esse projeto estruturante foi encaminhado para praticamente só para os quatro municípios, né? Correto. Tem associado de São Martinho, mas não tem agroindústria por enquanto. Né? É um projeto grande, extenso, que vai beneficiar toda a região sul aí. Ok, Irã, muito obrigado pela sua entrevista, viu? Tá ok. O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. No Alimento e Companhia de hoje, nós vamos falar sobre a canola, um alimento funcional para dietas saudáveis. É um óleo que não contém colesterol, o óleo extraído da canola. E 93% do óleo da canola é composto de gorduras saudáveis. A canola, segundo a Embrapa, é da mesma família da couve e do repolho. E quase um quarto da canola é composto de proteínas. Deve ser usado naturalmente na alimentação humana, mas pode também ser usado como suplemento proteico para a alimentação de animais. Aqui em Santa Catarina, no caso da Coocan, Cooperativa Agropecuária Camponovense de Campos Novos, os produtores usam a canola com 100% de seu destino para a alimentação humana, para a fabricação de óleo e margarina. E a canola tem venda garantida na Coocan, que é a maior parceira da empresa industrializadora da canola em Santa Catarina. A plantação da canola ocorre em finais de abril e início de maio, até meados de maio. A plantação é bela e lucrativa e a Coocan é a única cooperativa em Santa Catarina que produz a cultura. Houve um aumento de 10 vezes na área plantada em apenas 3 anos, informa a cooperativa. De 150 hectares em 2012, como experiência, para 1.500 hectares que serão plantados nesta safra. No ano passado, foram plantados 800 hectares de canola pelos produtores da Coocan na região de Campos Novos. Além de ser uma cultura rentável e implantada com um custo baixo, equivalente a 15 sacas de soja por hectare, a canola ainda substitui a aveia de cobertura, garantindo mais lucro e melhor cobertura de solo para o período. A canola apresenta-se ainda como excelente recicladora de nutrientes e descompactadora de solo, Com isso, os produtores observam que a cultura subsequente à canola também apresenta maior produtividade. Outro ponto positivo na cultura da canola é a época de cultivo, já que a canola é uma alternativa para a propriedade gerar lucros no momento em que o maquinário e a mão de obra estão ociosos, com o final das atividades da safra de verão. Então, essa é a época do plantio da canola em Santa Catarina. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.